orientação sexual, concepções sobre sexo em pré-adolescentes. Autor: Paulo César Gomes, doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru. Professor do Departamento de Educação do Instituto de Biociências, Unesp, campus de Botucatu. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.que.br/36372856221231332. E-mail: pcgomes21@ibb.unesp.br. Resumo. O estudo teve por objetivo de investigar concepções sobre sexo em pré-adolescentes com utilização do recurso História em Quadrinhos. Participaram deste estudo 50 alunos, 24 meninos e 26 meninas, com faixa etária média de 11 anos, todos cursavam a disciplina Ciências em uma sala de sexto ano do ensino fundamental em escola de tempo integral. Os alunos, a convite do docente responsável, produziram uma história sobre o tema sexo que serviu como atividade preliminar de investigação sobre conhecimentos prévios para o início de uma unidade didática. Os resultados analisados sugerem que os estudantes compreendem sexo exclusivamente como coito, a única possibilidade retratada. Entretanto, há uma multiplicidade de características e valores apontados pelos estudantes. São questões que demandam maiores reflexões sobre temáticas que nem sempre são enfrentadas pelos docentes em sala de aula: gravidez e aborto, dores na relação sexual, uso do preservativo, desejo sexual, sexo anal, tornar-se mãe solteira, sexo grupal, AIDS, prostituição, tamanho dos genitais, masturbação, além de questões de gênero, entre outras. Destaca-se a necessidade de uma contínua formação docente para romper o paradigma do preconceito e do silêncio na sala de aula.